É nova, é 10, é Nova Progresso. Lindo, lindo, lindo. Adoro. ZYK 300. Rádio Nova Progresso. A mais experiente do Vale dos Sinos. Nova Progresso. Rádio Nova Progresso, AM 1530. E a você que está me ouvindo pelo AM e pelo FM, obrigado pelo carinho da audiência também, né? Está me ouvindo pelo radinho, através do AM 1530 e do FM 87.5. Também já estamos em caráter experimental com a Rádio Bambina, Bambina FM, que em breve estará em definitivo no ar para vocês, na frequência de 81.9, faixa estendida. Chegando mais sucesso aqui no programa Almoçando com a Nova Progresso, ECF-FM. Em breve sua rádio Bambina vem chegando na frequência de 81.9. Aguardem. E daqui a pouquinho, na programação, vou trazendo esse sucesso aqui, ó. Confira. Daqui a pouco, você vai ouvir. Você vai ouvir. Não me deixa fazer, não me deixa sair da sua vida. É, daqui a pouquinho, aqui na Nova Progresso e na CSFM, juntas com você e por você, nesta segundona. Bom início de semana para todo mundo. Sol brilha em São Leopoldo e região. Temperatura neste exato momento, vamos atualizando aqui, 21 graus. 21 graus a temperatura, com máxima de 22 para hoje. A umidade relativa do ar chegando a 62% e ventos de 14 km por hora. Sem previsão de chuva. Nós vamos seguindo então, trazendo mais sucesso. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Tadeu. Alô, alô, Tadeu de Porto Alegre. E sintonizou a gente, né? Já no sábado ele participou comigo. Ele disse que agora não sai mais da sintonia, né? Tá aí acompanhando a gente, tá curtindo, tá gostando, já ligou pra cá. Pra você que não ligou, faça que nem o nosso amigo Tadeu aí, 3566-2259. Telefone liberado. E ele tá pedindo o Velho Milongueiro. É mentira desses loucos, mas que coisa séria, hein? Thank you. trabalhamos com ferramentas direto de fábrica, com ótimos preços. Também contamos com o sistema tintométrico da Killing, com mais de 2.500 cores. Localizado na Avenida do Nazário, número 1281, no bairro Escúcia Velha, em Canoas. Telefone 3463-3646 ou pelo WhatsApp 99898-9127. São João, Madeireira e Ferragem. Porto Sul, o nome forte do aço. Uma empresa com uma imagem consolidada no mercado. Com sua clientela no Vale dos Sinos. Atua no comércio de tubos, chapas, perfis de aço, ferro mecânico, ferro de construção, ferro forjado para confecção de corrimão, escada, grades, portões e uma linha completa de acessórios para serralheria. Porto Sul, localizado na Rua Câmara Municipal, número 100, na cidade de São Leopoldo. Fone 3590-1518. Atenção, homens, para essa super novidade. Conheça e experimente. CY8 é um poderoso afrodisíaco e energético sexual natural que age na corrente sanguínea em até 40 minutos após seu consumo. CY8 tem efeito duradouro de até 12 horas no seu organismo. CY8 auxilia homens com problemas de impotência sexual e ejaculação precoce. Tomando CY8, você estará sempre pronto. Tenha momentos de prazer e magia. E o que é melhor, satisfaça totalmente sua parceira com CY8. Você encontra o CY8 na farmácia São João e também no site nutraceuticapraiamar.com.br. Stol Pneus Auto Center, balanceamento, suspensão, geometria, freios, pneus, rodas, borracharia e muito mais. Stol Pneus Auto Center, qualidade no serviço e bom atendimento, na Avenida Arnaldo Pereira da Silva, número 171, bairro Santos Dumont, em São Leopoldo. Fone WhatsApp 985059845. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Usa todo o poder da repressão. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Você que fez empréstimo consignado e está pagando juros abusivos, você tem o direito de revisão do que está pagando e até mesmo ter valores devolvidos. Venha e confira. Não cobramos consulta. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 985283648. Agende sua consulta. Não perca tempo e pare de pagar juros abusivos. Você que teve seu auxílio doença negado ou cancelado, você pode entrar em uma ação requerendo a implantação do seu benefício novamente. Tire suas dúvidas. Você que foi demitido, ligue e marque uma consulta para revisar os seus direitos. 985283648. Nome indevido no FPC Serasa. Empréstimo consignado. Multa de trânsito. Pedido de creche e medicamentos. Ligue 985283648. Atuamos também com consulta na área de direito de família. Anote aí o telefone e entre em contato. 985283648. Consultoria jurídica no centro de Canoas. Não é cobrado consulta. Tire suas dúvidas. Ligue 985283648. Programa Almoçando com a Nova Progresso. É nova, é 10, é Nova Progresso.